Senhor. Eu logo me apaixonei pelo teu jeito sincero de falar coisas de amor. Eu quis ser teu namorado pra viver tua ilusão. Mas você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração. Mas você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração. Nos encontramos, mas você pouco falou. Não tinha o mesmo sorriso de quando me encontrou. Fugiu para sempre, nem endereço deixou. Mande pelo menos um bilhetinho falando de amor e carinho, que eu lhe mandarei uma flor.